vaza, olha para mim, rapaz. Vaza, vaza, eu já não te quero mais. Vaza, vaza, você não me deu valor. Vaza, vaza, para esse grande amor. Não vou chorar, nem me lamentar. Amor, espaço na vida, como o vento passa no mar. Mas triste é perder pra morte, não há saída. Me lamentar pelo que não foi importante é hipocrisia. Passou, me esqueça, nada mudou. Finge que ama, que da sua vida não é seu dom. Não viu bastante, deitar na cama e se não atrasa. Plantar mentiras no ato, fingindo ser um cara bacana. Tô fora, cansei, pra mim acabou. Brincou demais, vaza, já deu teu show. Não quero mais suas mentiras, não me contamina. Quero dançar, amar, curtir a minha vida. Descartável, era assim que eu me sentia. Quando você me tocava e depois sumia. Me arrependia, quando dizia que te amava. Caiu a ficha, não sou criança, agora vaza. Vaza, vaza, olha para mim, rapaz. Vaza, vaza, eu já não te quero mais. Vaza, vaza, você não me deu valor. Vaza, vaza, para esse grande amor. Eu vou falar pra você tudo que até hoje tá engasgado. Vou bater logo a real, não te quero mais do meu lado. Cansei desse papo de que tá arrependido. Sempre te perdoei, cê cometi os mesmos vacilos. Na frente dos amigos cê pagava de gatão. Gritava comigo pra mostrar que tinha poder na relação. Pedia meu perdão nas ligações de madrugada. Rala e rola nos lençóis e cê dizia que me amava. Até chegar às farras e você me abandonar. Questão de tempo pra eu saber que tinha outra em meu lugar. A máscara caiu, seu teatro não cola mais. O mundo dá volta só que pra você não volto mais. Altas mancadas, outros vacilos, sentimento acabou. Agora tá sofrendo, tá colhendo o que plantou. Fui firmeza, não deu valor, outro veio e ganhou. Agora vaza, moleque, me deixa em paz, por favor. Vaza, vaza, olha para mim, rapaz. Vaza, vaza, eu já não te quero mais. Vaza, vaza, você não me deu valor. Vaza, vaza, para esse grande amor. Ei, pretinho, deixa eu te dizer que eu tô bem mais feliz. Sem você pode crer que o teu afeto me afetou, é fato. Parecia feliz quando me tinha ao seu lado, mas você não deu valor, vacilou, esnobou. Um pobre coração que por ti se entregou. Tenho meu respeito e não sou nenhuma trouxa. Eu nasci mulher linda e não cachorra. Te mostrei o mais lindo sentimento e em troca fui marcada com cicatrizes de ressentimento. Cê lembra das noites de amor, com massagem, comidinha e muito calor. Noites que essas aí até podem te dar, mas só querem te usar e te chutar para lá. Não adianta chorar pelo leite derramado, seu tempo já passou, cê tá ligado, né, otário? Agora senta aí e presta bem atenção. Cê sabe que esse som é pra tu, ô vacilão. Vaza, vaza, olha para mim, rapaz. Vaza, vaza, eu já não te quero. Cê acha que depois de tudo ainda quero você? Hahaha, tá enganada e nem adianta chorar. Pois é cada lágrima que cai de você irei mangar. Faltar não vai causar, na verdade não causou. Encontrei outro alguém que hoje me dá valor. Que me ama, me apoia e tá sempre do meu lado. Bem diferente de você, não é seu otário. Agora tu fica só, ah, e se lamentando. E eu aproveitando a minha vida e me amando. Pois é como eu falei em um som anterior, ame-se primeiro, é assim, negou. Cansei do teu caô, de que tá apaixonado. Só quis me iludir e depois deixar de lado. Tu é um moleque, pois é assim que eles são. Faz aquele blá blá blá e depois deixar na mão. Pois se fosse homem, não vinha com blá blá blá. Me fazia bem e na cama viajar. Mas o tempo já passou e eu não te quero mais. Solta meu pé, moleque. Vaza daqui, rapaz, fica pra nós ver se melhora. Ouvi seu vacilão, pois tu era mole e eu homem da relação.